Sala 24, Alfa Juliette, portão 3. Alfa Juliette, portão 3, fazer o 4449. Salvador, fala Salvador, vou no 8 ou no 7. Gente, a informação aqui, Delta, boa noite. Boa noite, gentileza chamando a 18.6. Beleza. Delta, boa noite. É guarda de cópia. Cuida. contact now 1251 Honeyball 12325. Salvador, Elton, Mike, Day, Hotel. Salvador, Elton, Mike, X-Ray Hotel. Mike, X-Ray Hotel, prossiga. Boa noite, X-Ray Hotel na ponte 5, pátio 1. Pede autorização para cheque de motores, 5 minutos, marcha lenta, já coordenado com a infraero. Estou ciente, reporte no terno. X-Ray Hotel reportará no terno. Gol no 8, no 7, cópia. Dael Leda Bridge, após Bridge, é Zulu no 6. Bravo Hotel Zulu, direto Trive após conforme. A decolagem da 1-0 com curva direita. O nível 360. Controle 120.8, aciona 5564. Chama, puxa o celular. Salvador, bom dia. Azul 4447, autorização para Ilhéus, nível 200, formação Delta. Afirmativa, aguarde copo, Ilhéus. 520, chame na 118, decimal 612. Boa noite, 13520, pronto, coopera cachorro. Afirmativa autorizada, Aracaju 190. Decola da 10, esquerda para Aracaju. Controle 1208, aciona 5555. Decola da. Zero. 190 é o nível, decola pela 1-0, curva esquerda após Cucaracaju, controle 208, transponder 5555. Afirmativo, 5555, chama para puxa sonar. Chamará. Azul 4447, cópia. Pronto, cópia 4447. Autorizado Ilhéus 200, decola da 10, direita da Euleda Ilhéus. 120, décima 8, 5570. Da 200, conforme roda do plano de voo para Ilhéus, decolando da pista 10 da Euleda Ilhéus. Controle 120, décima 8, transponder 5570, azul 4447. Afirmativo, está correto, chão pronto. Chão pronto. Zero, pronto, pushback, acionamento. Autorizado, chama o táxi. Chama o táxi.